Segundo gol 1601, boa noite, chefe da Uniforme 380 Galeão. 338 Galeão, coordenarei a base. É o mesmo, né? Da 28. Decola da pista 28, após decolagem manter proa até 3 mil pés, então curva à esquerda, com tudo subida gole, transição oval, após oval Eudes. Controle 11935, aciona 5112. 0 graus com 07 nós, ajuste 1016. Por gentileza, confirme autonomia e alternativa. POP 119. Confirmo 119, alterna o galinhão. Com uma autonomia de 4,30, ingresso além da corda 28, da 329. Positivo, copiado. Serviço 58, é possível? 40, down level 150. 3894, descend 4000, altimeter 1016, expect ILS Zulu runway 28. 3894. Okay, request flight carry position and descend now 4001016 ILS 28. Mercury direct to carry position 3894. Clear carry position 3894. Roger, my name is Point 84. Able. Gente, está autorizado Juliette Alfa até o ponto de espera da 28. Antes da Golf, vai chamar a torre 18-6, Gol 1-764. Tenha uma boa noite, obrigado. Bom final de semana. Obrigado. Visual estabilizado, galera, se rolou 28. 7-08, chame a 5 milhas. Chamará 5 milhas. 3629 da Tanda Colô 01, controle 1935, bom foco. 08, check trem, livre pouso, pista 28, vento de 230 graus, com meia dúzia de nós. Baixar travar, mestre 08. Autorizado a alinhar e decolar, voo no 764. Tô escorregou no 764, forma alguns passos, uma quantidade até razoável aqui na próxima cabeceira. Sente, ainda se tem condições de decolagem? Afirmo. Positivo, estão livres. Ok, obrigado. 601, posto de acionamento no 612. Só um minutinho, no 601 tem uma nave da torre que já está prestes a iniciar o táxi, para não atrasar o táxi também, não sei lá, deixa o próximo. Gente, pode estar na posição? Pode. Ok, aguardando soltar, celebrar, vamos na 601. Repite da estrada 040, gol no 273. 3894, desce para 2000 pés, o ajuste 1017, reporte localizador. Desce para 2000 pés. 2000 pés, 1097, copiou, obrigado. Pelo do nome, eu aqui. Mantenha a proa de Kari e reporte no localizador. Kari, localizador, 3894. Ataque são 8002. Alternativa é Guarulhos, 4 horas e 10, 162 a bordo. O táxi chegou, fitou em 1862, justo agora mudou da 1017, 1017. Fecha o táxi, lá na Gol, reporta 2323, está 8023. 86, bom voo. 86, perdão. O Gol no 1062, após a passagem do Alfa 320, só aguarda, cobrindo aqui de pátio, o Lula Fishback Time Taxi. 320, autorizado, vai chamar pro táxi, Gol no 601. Curva esquerda, fugiu? Deve dar restrição. Porta 3897, posição 2, pushback acionamento. Visado, Semitax, 3897. Chamará 3897. Desça para o nível 050, chegada CARI, o ajuste no 017. Vai descer por 50, 1017 na CARI, o 602. Campina. 20 graus com 05 nós, ajuste agora 1017. Realizando a decolagem 28-8002. Positivo, a partir de agora pode cumprir o perfil da saída normal, não, sem ter que manter pronto a 3000. Ouro 273, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, reporte no localizador. Descendo para 2000 pés, reportar localizador, gol 1273. Gol 1764, chame Recife, frequência 128.8, alterne 1264. Recife 128.8, alterna 1264, gol 1764. Deprisão de Alessandra, 3894. 1894, complete aproximação, chame torre 18.6. 18.6, obrigado. Recife 3894, deprisão de Alessandra, 28. Positivo, reporte a 5 milhas com check 3. Decolou zona 7, chama controle em 119.35, bom voo. 1935, uma boa noite, 82. Santa 3894, cheque trem, autorizado pouso, pista 28, vento de 220 graus com 05 nós, 1017 no ajuste. Ok, 1017, autorizado pouso, Santa 3894. Zero, saída Gole. 360 na Gole, 8002. Controle Salvador, boa noite, só 3603. Informação em foto. A 3603, desça para o 050, chegada CARI, o ajuste no 017. Ok, chegada CARI, desce para o 50, 1017, 3603. 1602, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, reporte no localizador. 2017, reportarei localizador, 1602. Gol no 601. 897 com 225 a bordo, 4 horas e 10, galeão. Chegou a 3 metros. Qual é o POB? O POB do 3897 é 225, 4 horas e 10, galeão. 225, 4 e 10, galeão. Ingresso taxiway Juliette, Alfa na minha escuta permanente. Reporte antes do taxiway Golf, a torre 1-12. Ajuste 1-0-7. 1-0-7, Juliette, Alfa. Vai manter antes da, vai manter a escuta e vai chamar a torre antes da Golf, 3-0-7. 0, utilizado e avistando, 1273. 1273, complete a aproximação, torre 18, decimal 6. Torre 183, 1273. 3894 no solo 20, livrando 129. 129, boa noite. Chame Recife agora, 128.8, alterne 126, decimal 4. Recife 1288, alterne 1264, então 8002, boa noite. No ajuste 1017. Sente de pouso 281273. Vai, Matheus, 3 no Solos 2-4, chame livrando pista. Vai chamar livrando pista, agora 2-7-3. Portão 7. Charlie Alfa, Juliette ou Índia para o 7, quando 273. Pode esperar a guarda. Sim, pode esperar, está 3897. Mesa 3, desce para 2000 pés, um ajuste no 0, no 7, reporte localizador. Ok, 3017, reportará o local, 2000, confirma.